compaixão dos seus filhos. Assim, nosso Deus, tem compaixão dos que o temem. Renova sua aliança com os filhos dos seus filhos, de geração em geração. Por isso bendizemos ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo quanto há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo quanto há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Seu sangue.